toca as clássicos também, Marcelo? Toco. Eu toco, por exemplo, de clássicos, eu toco o voo do Beija-Flor. Eu sei. Então eu pedi a partitura. Mas não decidiu onde. O voo do Besouro, não. Voo do Besouro eu toco. Toca também? Toco também. La Catedral. Catedral. É... O Réveil, Schumann. Não. O Chopin toca alguma coisa? Tristesse? Não, eu tenho lá Tristesse. Não é de preguiça ainda que não me deu tempo de decorar. Chopin eu gosto. Agora, eu toco também uma música de Isaac Albéniz. Essa música é de muita fama, ela foi gravada pelo Segovia. Até o arranjo dele mesmo, ele escreveu e estudei. O Babá também toca. Astúrias. Astúrias. É uma música mais nesse violão. Não, é o violão que mostra. percussão muito difícil, né, Márcio? É difícil. Mas para aprender uma peça como essa assim, tem que treinar dias seguidos, né? Por música, é. Bom, o trabalho é decorar, né? Depois de decorar, a gente tem que praticar até deixar... É realmente é apropriado para nada. Para nada, né? Toda essa música aqui. Até certas notas não há suficiente. Porque nós não sai. Não sai muito bem, não. Essa vida principal sai de uma música que, né? Porque eu tenho muita gravação aí, inclusive de violão, mas tem.